Alta Taxi. 674000, ingresso quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte 1. Quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte 1. Reporte também. 606, prossiga, alfa, ingresso quilo e retorna até o pátio principal. Alfa, quilo, retorna ao principal, agora 606. Boa noite, Torre Ota, 3891 no ILS. 3891 na reporte externa, ajuste 1017. 17, reporte. 896, tá pronto? Só mais um minutinho aqui, por gentileza. Frente. B6746, vou prosseguir em frente, prosseguir até o portão 2 do pátio 1. 22 do pátio 1, não é? B6746, continue em frente. Obrigado, boa noite. 1606, após quilo, parte 3, parte 1, prossegue via Índia até a atmosfera das 10. 1606, obrigado pelo seu 3891, pouso autorizado, 110, uma centena, 612. TV pouso 3891. T4, cópia. Siga. Autorizado Maceió, 350, na Perisco 58, decola 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5544. Voo 1994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, decola da pista 10, curva esquerda na Pouca, transição Aracaju. Aeroveio Perisco 58, controle 1208, transponder 5544. 994, correto, reporte pronto. Tomaremos, obrigado. 360, 891, solo 0612, na minha escuta táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, na sua escuta, tá? 3891. O 3891, não desconsidere, vai manter antes da Juliette, portão 3 está ocupado ainda. Ok, vai manter antes da Juliette, então, tá? 3891. 96, decolagem autorizada, 10, 1000 graus, 0612. Livre decolagem, 10, voo 896. Colo 606, no ponto de espera pronto. 06, autorizado alinhar e manter após traço da sua companhia. Alinhar e manter, 1000, colo 606. meia devido ao perfil de saída, vai ter que aguardar 3 minutos para a decolagem. Trip 5317, chame Recife, Uno 2685, alterne Uno 2545. Chama Recife agora, 2685, alterna 2545, Trip 5317, obrigado. Controle 1208, bom voo. 1208, bom, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo no 896, passando 2000, na PUCA. 896, contato radar, suba o 370 em vigilância. 370, 896. Prossiga, portão 04. Para o 4, 3891. Meia 06, autorizado a decolagem, 120 graus, 0612. Autorizado a decolagem, 10, vou no meio, 06. Decolado aos 12, controle 1208, bom voo. 208, gol no 206, tá retorno. Salvador, bom dia, Golo 606, decolou na Fuca. Bom dia, Suba 370, está sob vigilância no 606. 370, Golo 606. Boa noite, 96, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, Recife, 896, boa. Posição 03. 994 autorizado, reporte táxi. Para táxi, 1994. 1906, pode chamar Recife? Sim, 1-2685, alterne 1-2545. 2005-3545, muito obrigado. Salvador, bom dia, tá 3520, formação Delta. 3520, bom dia, identifique e desça para 2000 pés na chegada a mar e ajuste 10 no 7. Identificado 2017, o TR3520, com Prod Duna. 70 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Ciente 170 no POB, táxi via Índia, ajuste 1097, a ponte pronta. Índia 1097, reporta logo no 994. Reporta na frequência? Chame 1862, ator. Ciente, obrigado. Salvador, 994, próximo ao ponto, espera da 1-0, pronto. 994, autorizado, ingresso a decolagem, 1-2-0 graus, 6-12. Ingressa, decola, gol no 994, pista 1-0. 4446 da Azul. 4-6, bom dia, identifique, desça até 3.000 pés na chegada na área, ajuste de altímetro 1-0 no 7. Identificou 3.000, o 4446. Quatro, boa noite, sob contato radar, saída 350 na saída Pucajão, Maracaju. 350 Pucajão, Maracaju, Golo 994. Cinco dois zero, 10 para 2000, ajuste meio 17, livre final LSXR, reporte estabilizado para 3520. Azul 4446, forma seu número 2 na aproximação, livre da restrição de estado e mantenha a descida para 3.000 pés, ajuste 1016. Em 1016, sem restrição para 3.000 pés, o Azul 4446. Azul 3520, informa o novo ajuste 1016. Copiado, 1016, 3520.